três grandes continuam na Taça de Portugal em futebol. O primeiro a conseguir ontem o apuramento para a quarta eliminatória foi o Sporting, depois de bater o Estoril por 2-1. A jogar em casa, a equipa canarinha chegou ao intervalo a vencer, golo de Alex Afonso, mas tudo mudou após a entrada de Lietzen e Salomão ao intervalo. O brasileiro empatou a passe de Salomão e Postiga completou a reviravolta num lance bastante polémico. O Benfica eliminou o Arouca. A atuar na Luz a um ritmo lento e sem suar muito, a formação de Jorge Jesus acabou por impor a sua supremacia com os gols de Kardec, 2, Saviola, Luizão e Gaetan. Diogo assinou o tento de honra da equipa do segundo escalão. Com mais de 40 mil adeptos no Dragão, o Futebol Clube do Porto venceu o Limianos por 4-1. Walter conseguiu um hat-trick e Varela marcou o outro gol portista. Pedro Tiva apontou o tento da formação de Ponte de Lima. Resultados das equipas que militam na primeira divisão. O Braga tinha ido ganhar ao 1 de dezembro por 2-1. A surpresa foi a derrota em casa do União de Leiria contra a União da Madeira, 2-1 após prolongamento. Ainda ontem, Gil Vicente e Setúbal empataram a uma bola, mas os sadinos ganharam por 4-2 nas grandes penalidades. Estoril 1, Sporting 2, Rio Ave 4, Estrela Vendas Novas 1, após 18 jogos sem vencer, primeiro triunfo para o Rio Ave, Porto 4, Limianos 1, Benfica 5, Arouca 1. Já hoje, Naval 1 Maio 0, Marítimo 2, no único jogo que colocou frente a frente duas equipas da primeira divisão, Marítimo segue em frente, Passos Ferreira 3, São João de Ver 1, Portimonense 2, Sinfães 0, Cesarense 1, Académica 2, após prolongamento, Sertanense 0, Olhanense 0, mas a equipa de Olhão ganhou por 4-1 nas grandes penalidades. Guimarães 4, Malveira 0, Nacional 4, Padroense 2, Mirandela 1, Beira-Mar 1. Beira-Mar ganhou por 4-2 após as grandes penalidades. A quarta eliminatória está marcada para 21 de novembro. Portugal vai estar na ronda de elite no Europeu Sub-19. A seleção portuguesa qualificou-se ontem para essa fase do Europeu da Roménia 2011 ao empatar 1-1 com a Grécia na última jornada do primeiro mini-torneio de qualificação no estádio Algarve. A equipa das esquinas marcou logo aos 7 minutos por Filipe Barros. Os gregos ainda restabeleceram a igualdade com o tento de Apostolos Velios aos 49 minutos. Mas a seleção lusa segurou o apuramento. Portugal terminou na liderança do grupo 3 com 5 pontos. Mais um do que a Grécia, segunda, que segue igualmente para a ronda de elite, graças à vitória conquistada frente ao Azerbaijão na quarta-feira por 1-0. Lá por fora, o Real Madrid passou para a frente na Liga Espanhola. A equipa liderada por José Mourinho foi ao La Rosaleda vencer o Málaga por 4-1 em jogo a contar para a sétima jornada, que opôs frente a frente Mourinho e Jesualdo Ferreira. Cristiano Ronaldo visou na partida e já leva 6 gols no campeonato. O Barcelona voltou também ontem aos triunfos em casa, bateu o líder Valência por 2-1, o anterior líder. Pablo Hernández deu vantagem à equipa de Miguel, Ricardo Costa e Manuel Fernandes, mas Iniesta e Puyol no segundo tempo operaram a reviravolta. Com este triunfo, os catalães igualaram a pontuação de Valência, têm ambos 16 pontos. O Real Madrid está na frente com mais um, 17 pontos. Inglaterra empata 0 entre Aston Villa e Chelsea, o primeiro empate dos londrinos esta época. Marcou o regresso de José Bozinho a este encontro. O defesa português voltou a jogar um ano depois, precisamente no estádio onde se tinha lesionado. O Manchester United voltou a ceder pontos na Premier League, mas desta vez no seu estádio. Nani marcou, mas o Manchester não conseguiu melhor que um empate a 2 bolas contra o West Bromwich Albion. O Liverpool, do português Raul Meireles, com os novos proprietários a assistirem ao derby nas bancadas, ficou hoje sem reação frente ao Everton. Perdeu na deslocação a Goodison Park, terreno do Everton, por 2-0 e está na zona de descida divisão. Lá na frente, o Chelsea tem 19 pontos, mais 2 que o Manchester City, 17, é segundo classificado, depois de hoje ter ganho por 3-2 ao Blackpool. Em Itália, a Lazio continua na frente, depois desta noite ter ganho no terreno do Bari por 2-0. As equipas de Milão venceram e continuam na perseguição ao líder romano. Ontem o AC Milan ganhou ao Kiev por 3-1, graças ao Vizio de Pato e à inspiração do Robinho, que marcou o terceiro. Hoje, um gol de Samuel Eto'o foi suficiente para o Inter conquistar os 3 pontos no reduto do Cagliari. Uma partida que ficou marcada por insultos racistas vindos da bancada, que obrigou o jogo a estar parado durante alguns minutos. A Lazio lidera com 16 pontos, mais 2 que Milão e Inter. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio.

A prova que decorreu hoje em Torres Vedras foi totalmente dominada pelos portugueses. No entanto, a competição contou com a presença de apenas 8 equipas masculinas e 6 femininas. Os números mais baixos de sempre. Classificações finais individuais. Nos masculinos, vitória para Hermano Ferreira, da Confor Limpa. Segundo, Nuno Costa, da Maratona. Terceiro, Rui Pedro Silva, também Maratona. Os 9 primeiros classificados são todos portugueses. Por equipas, Maratona somou 16 pontos, Confor Limpa 24. O terceiro foram os checos do Cromerice, com 58. Entre as mulheres, Dulce Félix venceu à frente da Anália Rosas, também da Maratona, e Filomena Costa, do Sporting de Braga. As 8 primeiras, 7 são portugueses, apenas a 7ª classificada é espanhola, Maria Ruiz Castellanos. Por equipas, a Maratona ficou em primeiro com 7 pontos, Sporting Braga 17, Canal Isabel, segundo, 28 pontos. Terceiro lugar, equipa espanhola. A seleção portuguesa de futsal estreou-se hoje a vencer na 6ª edição do Grand Prix a decorrer no Brasil. Uma vitória sobre Guatemala por 2-0 com gols de João Queiroz e Leitão. Portugal volta a jogar amanhã contra a Rússia. Bernardo Sousa é o novo campeão nacional de rallies. O piloto madeirense conquistou hoje o título, apesar do segundo lugar na prova de Mortágua. Bernardo Sousa ficou a quase 13 segundos o vencedor desta etapa, Miguel Campos, mas conseguiu os pontos suficientes para conquistar o título nacional. O piloto madeirense de apenas 23 anos tornou-se no campeão nacional de rallies mais jovem de sempre. A última etapa do nacional é o Rally Casinos do Algarve, que vai decorrer no Algarve, naquela região, entre os dias 13 e 14 de novembro. João Pina venceu a categoria de menos 73 kg no Grande Prix de Rotterdam, na Holanda. O judoca português e campeão europeu da categoria confirmou o favoritismo e bateu na final o anfitrião holandês Dex Elmond. No caminho até à final, João Pina eliminou Richard Smith, também da Holanda, António Rivas da Colômbia, o alemão Christopher Volk e o russo Murat Kozakov. E já arrancou o Nacional de Basquetebol neste fim de semana. Destaque para a vitória do Futebol Clube do Porto em casa contra o Vitória de Guimarães, 70-59, num jogo entre dois candidatos claros aos lugares cimeiros. O campeão Benfica ganhou por 102-69, mais de 30 pontos de diferença sobre o Cabo Madeira. Resultados completos: Ginásio Figueirense 61, Alvarense 61, 86-75 após prolongamento. Alvarense começou a perder. Benfica 62, Cabo Madeira 69, Porto 70, Guimarães 59, Penafiel 68, Académica 81, Sampaiense 93 e Inhambum 92, Barreirense 69, Lusitânia 71. Graças às suas vitórias, Benfica, Académica, Porto, Ginásio, Lusitânia e Sampaiense têm 2 pontos e estão na frente. Handball 1, no jogo grande da jornada, que disputou hoje tarde, o Porto ganhou ao Sporting por 32-25 no Dragão Caixa. Os lisboetas até começaram melhor, logo no início conseguiram um parcial de 7-0, uma vantagem de 8-2 na altura, mas o Porto foi respondendo e ao intervalo já vencia por 13-2, confirmando a supremacia na segunda parte. Filipe Mota foi o portista mais inspirado, com 9 golos. O Benfica ganhou ao Samamed por 37-23 e continua na frente com a companhia do Porto. Resultados: Benfica 37, Samamed 23, Belenenses 31, Águas Santas 27, Colégio 7 Fontes 25, São Bernardo 22, e disse que Benfica e Porto lideram isto porque o ABC perdeu. Segunda derrota dos bracarenses na temporada, e foi contra o Madeira Sade, que já tinha batido o Sporting. Madeira Sade 21, ABC 20, triunfo conquistado nos últimos segundos. Sporting Norte 34, Chico 28 e hoje Porto 32, Sporting 25. Benfica e Porto lideram com 19 pontos cada, ABC é terceiro com 17. Hóquei Patins, triunfos suados, quer para Benfica, quer para Futebol Clube do Porto. O Porto estava a ganhar por 6-2 ao Cascais, mas o Cascais marcou 3 gols seguidos, mas ficou-se por aí, 6-5. O Benfica, que esteve a perder por 4-3, ganhou por 7-4 em Espinho. Resultados completos: Hóquei de Braga 7, Câmara 2, Limianos 3, Porto Santo 4, Porto 6, Cascais 5, Hóquei de Barcelos 1, Oliveirense 3, Física 4, Valongo 3, Golpilhares 3, Tomar 2, Académica de Espinho 4, Benfica 7, Juventude Viana 1, Candelária 4. Porto, Benfica e Oliveirense somam 3 vitórias em 3 jogos, têm 9 pontos cada. No setor feminino, o Turcão conquistou ontem pela primeira vez no seu historial na Supertaça. Bateu na final um Lobinhos por 3-2 com um gol de ouro de Ruth Lopes. MotoGP, Casey Stoner em Ducati voltou a vencer hoje o Grande Prémio da Austrália. O piloto que largou do segundo posto da grelha não deu qualquer hipótese à concorrência e obteve o quarto triunfo consecutivo a correr em casa. Atrás se ficou o já campeão Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, o italiano também da Yamaha. Lorenzo tem 333 pontos, Dani Pedrosa 228, Casey Stoner 205 e Elkin almeja o segundo lugar na geral. Moto 2, Alex De Angelis foi o vencedor, o homem de San Marino. Ficou à frente de Scott Redding, o britânico, e do italiano Andrea Iannone. Na classificação, o Tony Elia já campeão 271 pontos. Segundo, Julian Simon com 281. Iannone aproximou-se da vice-liderança, tem 179. Em 125 ainda não há campeão. Marc Marquez venceu, mas logo atrás ficaram Paul Espargaró e Nicolas Tarón. Marquez tem 272 pontos, Nicolas Tarón 260, Paul Espargaró 255. As duas rodas a fecharem a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!